que não explodiu em Bagdá. Desarma frustrações. Foi a bomba que não explodiu em Bagdá. Eu sou eu, tu é tu, I and I. Desabrace que o bom filho nunca esquece.